flores de bruma, desenho a cores, pintado com flores para o sol beijar. Já corri o mundo, já passei fronteiras, vi com vieiras e povos gentis. Vi monumentos, vi belezas tais, mas nunca iguais às do meu país. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Então espero que estejam todos bem dispostos aí desse lado. Hoje, 30 de agosto de 2020, neste domingo um bocadinho triste aqui em Orleans, porque há chuva, mas temos a música da Rádio Arco-Íris para lhe dar alegria e boa disposição. Então você que quer fazer a sua dedicatória, como já vem sendo habitual, neste programa do Telefone Toca, pode telefonar para o 0238-43-4800 e faremos um imenso prazer de divulgar a sua mensagem. Então aqui estivemos com esta voz de Jorge Ferreira. Jorge Ferreira é que nos interpretava o título Nunca Igual ao Meu País. Então iniciamos logo assim com esta música para matar saudades do nosso país. Aqueles que não foram de férias certamente ainda têm muitas, muitas mais saudades. Aqueles que já chegaram de férias, esperemos que tenham passado umas ótimas férias. Então continuamos com a boa música, a boa disposição. E elas fazem-nos andar a cabecinha à roda. E elas quem são? São as Bombocas. Venho lançar esta dança nova. Eu quero toda a gente a bailar. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir embaixo no grito. Ai, a cancinha já deu muita volta a ouvir estas bombocas. E ele disse, o Fred Mota é que vem aí com o Vira Maria, ele vai meter a Maria a dançar. Então vamos lá. Vamos dançar o melhor, nossa linda tradição. Vamos dançar o melhor, todos a bater na São exatamente 10 horas e 12 minutos aqui na Rádio Arco-Íris, no programa do Telefone Toca, e temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o seu nome? Agostinho Monteiro. Sim. E estou aqui na França há 52 anos e queria pedir que botasse um disco por todos aqueles que estão a sofrer para o mundo inteiro. E por toda a minha família, por Roda Arc-en-Ciel, por todos os portugueses, que Deus ajude todo o mundo. Adeus e bom dia para todos. Então, um ótimo domingo para si. Também é sempre um prazer falar com os nossos ouvintes. E penso que você já é um sócio há muitos, muitos anos da rádio, não é? Sim, sim. Ou desde o princípio? Não, de princípio tive, depois que fui sócio de início, depois deixei, porque, no meu, bom, tenho a minha... Bem, as suas razões, não é? Exato. Então, bom dia e desejo a você muita felicidade para todos, sobretudo aqueles que estão a sofrer e todos que estão doentes no hospital e por todo o mundo. Adeus. Então, aqui ficou a sua mensagem na antena da Rádio Arco-Íris e também são os nossos votos sinceros. Esperamos que com a nossa música que levemos um bocadinho de alegria a todas essas pessoas que estão a sofrer. torna a virar. Então vamos lá virar para todos os lados, hein? Aí dentro de casa, bem ao abrigo da chuva que está aqui em Orleans. Mas temos a nossa música, a Rádio Arco-Íris, para lhe fazer companhia. Então vamos lá fazer a festa com a Rádio Arco-Íris e com o programa do Telefone Toca. E para isso você pode ligar para o 02384348 00 para fazer a sua dedicatória ou simplesmente para deixar uma mensagem a um amigo, uma pessoa que esteja doente, que faça o seu aniversário, ou simplesmente para nos dizer que está bem aí desse lado. Quando tu encostas o teu peito ao meu, o meu coração faz bum bum bum. Quando tu me dizes o que é meu a ti, encosta, encosta. Podem gostar muito com este vírus, hein? É pena, não podemos fazer as nossas festas nem nada. Mas vamos lá levar a alegria, vamos deixar as tristezas, vamos só falar de alegria, de festa. Que é para isso mesmo que nós estamos aqui esta manhã, para levar a alegria até onde quer que você se encontre. Vamos com o chapéu de palha de Bandalusa. Hoje não é preciso chapéu de palha porque o calor pode-se bem com ele. Raparigas alegres e sorridentes cantam as suas cantigas para todos os presentes. Dançam marchas e bailinhos alegrando a sua aldeia. Baila a malta nos caminhos, deixar a massa panteia. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda, chamarrita, animação. O chapéu de palha é uma tradição. Bailinhos de roda, chamarrita, animação. Suas bandas e touradas, concertos e cantos. perfumarias. São lindas as tuas festas e em cada aldeia é diferente, com suas tradições modestas, assim como a sua gente. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrita é animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrita é animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrita animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrita animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrita animação. O chapéu de palha é uma tradição, bailinhos de roda e chamarrita animação. La la la la la. Chapéu de palha aqui com Bandalusa. Agora vem também para fazer a festa dois grandes artistas da música portuguesa. Os Nénamos. Eu não vou chorar. Já não quer porque eu vou chorar. Eu vou chorar porque eu vou chorar. Hoje o solteiro voltou, já que na rola acabou. Eu fiz de tudo pra tentar mudar. Se deu errado, meu bem, a culpa é sua também. Eu tentei melhor deixar pra lá. Agora o jogo acabou. Essa cachaça chegou ao final. O coração eu te apaguei, agora não vem que não tem. Essa noite vou pegar geral. Temos mais um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? António Lourenço. Então, senhor Lourenço, certamente quer fazer uma dedicatória, não é? Exatamente. Então, força, a antena é sua. Quero dedicar ao meu irmão, chama-se Manuel Lourenço, vive na Argonha. Sim. E ao meu irmão Henrique, também vive na Argonha. E à minha irmã, a Fernanda Dias Santos, e a todos vocês, locutores da rádio, e para todos os ouvintes que costumam ouvir a rádio na RTFM. Então, muito obrigado por esse... Um bom domingo a todos. Então, aqui ficou a sua mensagem e também um bom domingo para si. Muito obrigado. Bom dia. Ah, bom dia. Trago comigo as saudades

bem gostoso, tudo que ela gosta. Ela quer rebolar quando é pra roçar. Ela chega e encosta, ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço o tum tum tum. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço o tum tum tum. Tum tum tum tum. E eu faço o tum tum tum. Tum tum tum tum. E eu faço o tum tum tum. Emoções pra você. É Brasil e Portugal juntos. É calor, é calor. Vem, vem dançar gostoso. Vem, vem, vem, vem. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço o tum tum tum. Ela bate o bumbum, ela bate o bumbum. E eu faço o tum tum tum. Então aqui estamos, meu povo, com esta música bem mexida. Espero que esteja a levar alegria até onde quer que você se encontre. E agora estamos a ouvir, vamos ouvir uma senhora que nos está a ligar de Portugal. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, então, deixa, qual é a sua mensagem? A minha mensagem é a Ana Vera Dias Ferreira de Virandela. Uma dedicada para o Mano Marquesa. Está ao Leão, gosto muito dele. E a música... é Daniele de Santa Cruz Lento. Muito bem, então vamos lá ouvir essa música e um muito bom domingo para si. Sim, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Então aqui vamos ficar com a música Lento de Daniel Santa Cruz. Para esta ouvinte que nos está a ouvir em Portugal. Ni siquiera un momento, no quiero perder el tiempo. Sabes que te quiero a morir, que no soy de espavientos, que me gusta el lento. Y llévame despacio, que no hay prisa, dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, espérate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Bailame lento así con es lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, te dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Báilame lento así con sentimiento. Ven, camina, no.

Sucesso deste verão, certamente uma das músicas que mais se ouviu e vai ouvir durante este verão. Então aqui estamos no programa do Telefone Toca, um programa onde você pode fazer as suas dedicatórias, passar as suas mensagens, e agora vamos ficar com a voz de Roberto Carlos e o tema A Montanha. E esta música foi-nos pedida da senhora Judite para toda a sua família de Jarjó, sem esquecer as suas duas filhas. Um bom domingo para si. Bem mais perto de Deus e rezar, eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor. Um dia, obrigado. Então foi a senhora Judite que pediu esta música de Roberto Carlos A Montanha, uma música que dá sempre um gosto ouvir. Também nos foi pedida a música de Luís Filipe Reis, Mulher Alentejana. Não é só de uma, não é uma dedicatória, é simplesmente para ouvir. Esta pessoa aqui queria ouvir esta música. E se você também tem uma música que gostaria de ouvir, então um simples telefonema 0238-4348-00. O Luís Filipe Reis, ele adora as mulheres alentejanas, eu digo adoro as portuguesas. Então, um beijinho para elas. E temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Está? Sou eu? Sim. O Moraes? Sim, está a antena. Bom dia. Bom dia. Eu conheço, eu fui operado no dia 3 de agosto. Estou aqui em Serão, fui um Oianca. Então, as mulheres, desde já. Tenho a brigadinha e queria mandar um beijo para os meus filhos. Sim, muito bom. Muito bem. Então aqui. E você também, você conhece bem o senhor, mas não conhece bem, mas você vai perto da minha terra. Muito bem. Então, olha, desejamos-lhe um bom domingo para si, uma boa estadia aí, embora sempre. Obrigado. E esperamos que as melhoras venham breves para si, para sair, para, pronto, para junto bem. Dos seus familiares. Bom dia, está bem? Bom dia. Bom dia. Obrigado. Ai, então este senhor não pode virar. Muita pena para ele e para nós. Aqui ficamos com Vítor Rodrigues, Malhão e que vira. E a malta já está a dançar. Comi qualquer romaria deste nosso cantinho, onde reina a alegria do Algarve até ao Minho. Olha, vira, vira, vira, e a voz de que virar. A festa está bonita, o mar não é começar. Olha, vira, vira, vira, dançando com alegria. O Manel já virou, agora vira a Maria. Olha, vira, vira, vira, e a voz de que virar. A festa está bonita, o mar não é começar. Olha, vira, vira, vira, dançando com alegria. O Manel já virou, agora vira a Maria. riqueza de Portugal. Não há gente como a gente, o português é o primeiro. Por ser me sinto contente, nós estamos no mundo inteiro. Olha, mira, mira, mira, e a voz da Guiné, a festa está bonita, o ano vai começar. Olha, mira, mira, mira, dançando com alegria, o Manel já virou. Agora mira a Maria, olha, mira, mira, mira, e a voz da Guiné, a festa está bonita, o ano vai começar. Olha, mira, mira, mira, dançando com alegria, o Manel já virou. Agora mira a Maria, olha, mira, mira, mira, e a voz da Guiné, a festa está bonita, o ano vai começar. Olha, mira, mira, mira, dançando com alegria, o Manel já virou. Agora mira a Maria, olha, mira, mira, mira, e a voz da Guiné, a festa está bonita, o ano vai começar. Olha, mira, mira, mira, dançando com alegria, o Manel já virou. Então aqui estamos com o Vira e Malhão de Vítor Rodrigues. Ele disse que até os chineses dançam esta música. Portanto, agora temos mais uma fidel ouvinte da Rádio Arco-Íris, especialmente do Telefone Toca. Olá, muito bom dia. Bom dia, Sr. Lionel. Então, como vai? Está tudo bem com vocês também? Estão bem, sempre aqui há... Vocês sempre... não, com o Sr. Lionel que está sozinho. Oi, os meus colegas ainda estão de férias, eu espero ainda... que domingo já aqui estejam. É, fazê-los muito bem, que gozem. Pronto, Sr. Lionel, era a ver se o Sr. Lionel me passava uma dicatória. Força, você pode fazê-la diretamente. Então, é para a minha cunhada Maria da Silva, que estive de parabéns no dia 26. Para ela, muita saúde, muitos anos de vida. E tudo o que haja de bom para ela e para os filhos, para o marido e para a minha família toda, os meus irmãos, os meus sobrinhos, a minha irmã, os meus amigos, para toda a gente. Um feliz domingo e uma boa entrada e que façam cuidado com o bichinho, que ele ainda anda por aí. Ele anda e cada vez está mais bravo, infelizmente, não é? É que não há meio dele ir. Hein? E agora com as escolas que vão abrir para o 2, ainda vai ser mais complicado. Vai ser duro. Mas temos de fazer cuidado, moral. É só isso que temos a fazer. Exatamente. Então, você, uma música, qual música gostaria de ouvir? É a Maria Lisboa, se fizer favor. Muito bem, então... A Maria vai com todos ou a Maria não vai com todos? É assim uma coisa, não é? É a Maria vai com todos. Ela vai com quem ela quiser. Exato, a liberdade é assim. Exato. Olha, um ótimo domingo para si e sempre à escuta da Rádio Arco-Íris. Pronto. Bom dia. Para você também, um feliz domingo e muita saúde. Bom dia. E até à próxima. Bom dia, obrigada. Se pensas que eu sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. Como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria, vem com todos. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou. Aqui. aqui estamos com Maria Lisboa, uma grande, grande artista. Ela que esteve aqui no ano passado a fazer um grande show, como sempre. Uma grande artista, uma grande profissional, a Maria Lisboa. E agora temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, eu sou Mandana Moraes Gonçalves. Sim, muito bom dia. Estou aqui em São João de Valão, numa casa do meu irmão meu, mas estou já num apartamento, arranjar um apartamento para ficar cá. Mas, o meu marido foi operado uma anca, mas não correu nada bem. Isso e agora que... fez uma fratura e ele está bastante doente. Isso é que é pior. E está em serão. Muito bem. Eu quero dedicar um disco aos meus filhos, ao meu filho que trabalha na garagem de mecânico e a outra, a minha filha que mora em Samaçu. Muito bem, então aqui fica a sua mensagem, um beijinho, certamente um beijinho especial. Eu sou de São Gonçalo. Ah, de Amarante. Sou de Amarante, sou mesmo do centro. Muito bem, assim, uma linda cidade, não é? Eu nasci no Parque Florestal, meu pai era guarda florestal. Muito bem, então. Nasci lá. Então, muito bom dia para si. Pode mandar o Rubem a guiar a canção do Gago. Está bem, então agora não está programada, mas depois a gente vai passar a canção do Gago. Tá bem? Muito obrigado, tenha um bom dia. Tenho. Igualmente. Obrigado. Bom dia. Deus, muito obrigado. Então esta senhora também tem muitas saudades do seu marido, que foi operado, que parece que não correu muito bem, mas certamente... tudo se vai arranjar e dias melhores virão. Há que haver sempre esperança. Que nunca mais pensaste em mim, como vou e como estou depois de te perder. Também sei, mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Saudades de ti. Quem é que não tem saudades? São todos nós. E saudade é uma palavra muito utilizada no vocabulário do português. Portanto, vamos continuar. E temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, como está? Sempre bem, aqui bem disposto para ouvir os nossos ouvintes e passar a boa música. E certamente, como é que chama o senhor? Eu chamo-se Barros de Suriço Roado. Muito bem, muito bom dia para si então. E certamente tem uma dedicatória, não é? É uma dedicatória que é a todos os esportistas do Larengue e de todo o mundo. E aqui na região... Pronto, e para os senhores aí no programa, um bom programa. E aqui em Orleans há muitos esportistas, porque a maioria do pessoal é ali todo do norte, não é? Sim, tem aqui no lado há bastante. Você também é do norte de Portugal? Sou do Porto. Do Porto, então um grande portista. E por isso é que você... Sou sócio do 3253. Sócio do Porto mesmo, não é? E muito bem. E você escolheu que música? Pronto. Então foi a música de... Aquela música da... É a canção do Tolo, porque é a América Nossa, não é a América Nossa? Não é? Você sabe cantar um bocadinho dessa música ou não? Não sei. Se é um grande portista, deve conhecer o hino do Porto. Mas é lá no Dragão que eu canto. Fora do Dragão não canta nada, então, não é? Lá no Dragão até as orelhas arrebito. É assim mesmo. Olha, então um ótimo domingo para si. Igualmente para o senhor, está bem? Bom dia. Bom dia e obrigado. Cantemos com voz sonora a toda hora, pois somos esportistas e sempre bairristas pelo nosso Porto. Gritamos com todo ardor o nosso amor, levamos o estandarte e em qualquer parte do nosso Porto. Porto, Porto, Porto, és a nossa glória, dá-nos neste dia mais uma alegria, mais um. Gritemos sem cessar para te ajudar. Ai, o nosso Porto, o teu passado brilhante, nunca distante, em nós está presente e eternamente. O nosso Porto, Porto, Porto, Porto, és a nossa glória, dá-nos neste dia mais uma alegria, mais uma vitória. Dá-nos este dia mais uma alegria, mais uma vitória. Esta música foi para todos os portistas, hein? Então para eles um ótimo domingo. E agora temos mais uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia, Leonel, é a Madama Macedo. Muito bem, eu conheci logo a voz. Então conte-nos coisas. Sim, força. Era para o meu primo Fernando, dito senhor doutor. Tudo de bom para ele, um bom aniversário que foi ontem. Tudo de bom, de bom, de bom, de bom para ele. E boa saúde para o filho César. Muito bem, então aqui ficou a mensagem para... Gostava que metessem a canção da família do Starlight. Isso é possível. Agora já não, mas depois daqui a um bocadinho vamos... Obrigado, Leonel. Bom dia para si, bom domingo. Igualmente para si, bom dia. Bom dia. E vamos ficar com Jorge Ferreira, com Aqui Não Há Tristeza. E também quando temos a nossa amiga, a senhora Macedo em linha, também não há tristeza. piada de um bater de pés no chão. Se há vento forte que a noite vai transpirar, os mil amores que despertam mil paixões, a festa rica sem tendência de parar. O colorido e muitas animações, a festa que só português sabe dar. Xonanô, xonanô, alegria que reinou. Tristeza aqui não há, não, não há mesmo, porque há muita música para oferecer aos nossos ouvintes. Então aqui estivemos com Jorge Ferreira e temos mais uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Olha, qual é o seu nome? Eu sei que vai representar uma associação, mas força, qual é o seu nome? Fernanda. Muito bom dia, Sr. Fernanda. Você queria nos falar um bocadinho dos jogos da União Portuguesa, não é? Sim, é isso. Já estive na segunda-feira com o seu colega, o Franqui, sim, em direto, em francês, agora para ser em português, então para os ouvintes portugueses, que é o público que queremos tocar mais especialmente, são os portugueses. Sim, o público que quer captar é o público português, certamente, jogador. Exatamente. E gostaria que certamente os jovens portugueses de 6 até aos 25, 30 fossem jogar para a União, não era? Era bom. Exatamente. Então, força, faça o seu apelo. Sim, então, se é jovem e menos jovem, porque este ano vamos abrir uma secção para os veteranos, por isso a partir dos 35 anos, sem os limites de idade, se quiseres jogar futebol e vestir as nossas cores, temos treinos às terças e quintas na Ilharu, toda a gente é bem-vindo, podem vir experimentar. Pois se não gostarem, não tenho nenhuma obrigação em continuar, mas se quiserem vir experimentar, a partir de terça-feira estaremos lá para os receber. E vale para os meninos e para as meninas também. Temos uma equipa de séniores femininas as raparigas que queiram vir jogar, neste caso com os rapazes, também são bem-vindas. Muito bem. E se, por exemplo, eu se quiser ir a jogar para a União Portuguesa, não é o caso, porque eu já não tenho idade praticamente para isso, mas se eu, quais são os contactos que eu posso... Então, os contactos podem contactar-me a mim, posso dar o nome de telefone, ou então há o Facebook da União Portuguesa, que é a União Portuguesa de Orléans. E tem lá os contactos todos com os nomes dos treinadores que é preciso contactar para as equipas que vamos ter para o ano. E é preciso, por exemplo, o meu filho quer ir a jogar futebol, tem 10 anos, é preciso um equipamento, é preciso as chuteiras? Se quiser vir experimentar, ele venha só com umas sapatilhas normal, não vale a pena estar a comprar antes de saber se ele quer mesmo continuar, mas depois, se for para continuar, os pais podem mesmo comprar as chuteiras e as caneleiras, o resto do equipamento, a camisola e os calções são emprestados antes dos jogos, que é para toda a gente ter a mesma camisola. Exatamente. Muito bem, então aqui ficou esta mensagem. Você que é de origem portuguesa ou não só? Não está aberto só para os portugueses, é para todas. Não, está aberto para toda a gente. Mas nós, claro, sendo uma associação portuguesa, gostaríamos de ter um bocado mais portugueses, que não é. Este ano e estes últimos anos não tem sido o caso, mas qualquer pessoa, qualquer origem, é bem-vindo no clube. Só que tenha vontade de jogar futebol, é o que é preciso. E é bom que nós portugueses defendamos a nossa bandeira, não é? Exatamente. E tem que haver gente como vocês que que dão apoio a toda esta juventude para que a nossa cultura e continue. Exatamente. Pois claro, se há pessoas que também estão interessadas em treinar ou ajudar, também são bem-vindas, que é sempre preciso voluntários para ajudar. Então aqui fica o apelo, se por acaso você quer jogar futebol, se quer contactar a União Portuguesa, pode ir pode então dar novamente o Facebook, é? Sim, o Facebook é União Portuguesa de Orléans, depois verá lá os nossos afiches com os contactos das pessoas a contactar para mais informações. Então aqui ficou a mensagem, se quer completar mais alguma coisa, a antena é sua, força. Sim, era só para dizer que as pessoas, se quiserem apresentar terça-feira, a partir das 18 horas, estaremos na Ilha Rô, em Orléans, para vos receber. E quem hoje não tiver muito o que fazer de tarde e que não tiver muito medo da chuva, os nossos séniores têm o primeiro jogo da temporada na Ilha Rô, às 15 horas. Também podem vir a apoiar. E para quem não conhece onde é Ilha Rô, eu moro, por exemplo, aqui em Fleury. Como é que vou para Ilha Rô? Ilha Rô é o estádio onde também fazem as corridas dos cavalos e fica entre a Ponte da Europa e a Ponte Jovem. Ali mesmo à beira do rio, não é? À beira do rio, exatamente, quem vai para Saint-Privé ou para Saint-Hilaire. Muito bem, então aqui ficaram algumas das suas explicações para que os nossos compatriotas possam aderir à União Portuguesa. Exatamente. Então, muito bom dia e obrigada. Obrigada, Rádio Arco-Íris. Muito bem, bom dia, bom domingo. Obrigada. E aqui ficamos com esta música que nos foi então pedida da senhora Macedo para um dos seus familiares. Que nenhuma família termine por falta de amor. Casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue no sonho. Família celebra a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois. Que no céu firmamente estrela que tem maior brilho. Seja firme esperança. promessa de um céu aqui mesmo e depois. Que a família começa e termina sabendo onde vai. E que o homem carrega nos ombros a casa de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha a mulher alta tonteia. Mulher baixinha mais fita. A mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa. A mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa. A mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa. A mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa. Assim se arrebenta a festa. Roberto Leal com Kim Barreiros. Espero que tenha sido do vosso agrado esta música. Então, muitos telefonemas hoje aqui de manhã no programa do Telefone Toca. E agora vamos ficar com Rubén Aguiar, uma música que também nos foi pedida esta manhã e que ainda não tínhamos passado. E esta música então foi nos tão bem pedida da senhora Rosa Maria, e ela dedica a todos os animadores da Rádio Arco-Íris e todos os seus familiares, e também muita, muita coragem para ela. Dias melhores virão. Escutadas, ele dizia assim para a sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. E metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupuri donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. Então aqui estamos com a música do Gago, e tínhamos uma pessoa em linha e o telefone foi abaixo. Ela então se fazia o favor de ligar novamente. Um muito obrigado. No concurso de freiras te tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu, uma pura e donzela. Me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente. E metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras. E temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Essa até é para mandar uma dedicação ao meu marido, que fez anos sexta-feira, no dia 28. Sim. E para lhe desejar muitos parabéns e muita saúde, e para todos os meus filhinhos também, que tenho três, para todos os meus netos, e sobretudo o meu filhinho César, que está doente. Isso. Tenho muita, muita saúde. Isso é que é pior, mas certamente dias melhores virão, não é como eu digo? Espero sim. Sim, Deus é grande. E então desejamos-lhe também muitas felicidades para o seu marido. E obrigada. Já festejaram ou vão festejar? Não, como o meu filho está doente, o meu marido não quis fazer nada. Então fica para outro dia, não é? Para outra vez, sim, para o ano. Para mais tarde, para mais tarde. Então, olha, um ótimo domingo para si e muita coragem, sim? Obrigada, igualmente para vocês todos. E muito obrigada por todos os dias que vocês nos dão. Um bocadinho de alegria que a Rádio Arco-Íris faz-nos muito bem. Muito obrigado. Também é bom receber mensagens do vosso lado, e é isso que nos dá coragem para nós estarmos aqui sempre que nos é possível, não é? Sim, senhora. Muito obrigada e muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então vamos ficar com a música, e eu gostaria que o senhor que ligou anteriormente, eu gostaria que ele ligasse novamente, porque a chamada foi abaixo. Desde já, não sei se foi minha culpa, se foi sua, mas gostaria que ligasse novamente, porque penso que a mensagem que você tinha a passar é importante. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor.

Nelson Nada aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, que nos foi pedido um ouvinte. E agora temos mais um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, Rádio Arco-Íris. É Maria da Silva. Sim. Eu queria agradecer a todas as pessoas que chamaram para o meu aniversário, que me mandaram discos. E se vocês pudessem meter Jerusalém. Sim, já passámos essa música hoje de manhã. Ah, já passámos? Já passámos. Se puder, então, meta outra, se puder, do filho do Tony Carreira, do Miquel. De Miquel, está bem. Então, nós agora vamos ouvir uma de Nilton César, receba as flores que lhe dou. Portanto, eu também lhe mando flores. Já obrigada, agora que foi o seu. E desejo um feliz domingo a toda a minha família e também à Rádio Arco-Íris. Muito bem, então um ótimo domingo para si e mais uma vez um muito bom aniversário. Obrigada e bom dia. Bom dia. Receba as flores que lhe dou e em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida. Vai lá comigo, ele simplesmente passou aqui nos estúdios, já chegou de férias. o nosso amigo Manu, ele vai nos dar um pequeno bom dia, um abraço talvez aos nossos ouvintes, não é? Bonjour Lionel, bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, oui, c'est fini les vacances, on est de retour. Prêt c'est à... toi qui as emmené ce mauvais temps là? Je sais pas si c'est moi qui l'ai ramené, mais c'est vrai qu'il y a un petit changement quand même entre maintenant et puis il y a une semaine quoi. Ouais, au Portugal il faisait super beau. Oui, la dernière semaine que, avant de venir, il faisait très très beau, ouais. Et les températures remontaient. Bah nous aussi, il a fait beau le mois d'août. Il a fait même très chaud. Le mois d'août, c'était des chaleurs supportables par rapport à ce qu'ils ont eu au mois de juillet et même juin, d'après ce que j'ai entendu dire là-bas. Mais août, c'était des chaleurs, des températures supportables. Quoi. Oui, juin, il a fait beau. J'étais quelques jours là-haut, il faisait beau. Ouais, oui, tu as été toi au mois de juillet, je crois, non, c'est ça? Oui, fin juillet. Oui, fin juillet, il a fait même très très chaud là-haut. Voilà. Très bien, tu nous emmènes plein de nouveautés pour tes émissions, pour nos auditeurs, plein de... Cette année, c'était un peu spécial parce que, bon, c'est comme ici, tous les spectacles ont été annulés. On n'a pas pu, justement, se déplacer pour voir tous les chanteurs qui se produisent à cette époque-là, là-bas. Donc, aux nouveautés, je pense qu'il va y avoir des nouveautés parce qu'ils ont dû travailler en studio. Oui, mais ça va être plutôt dans 2-3 mois, à mon avis. Voilà, oui. Il y en a qui sont sortis, mais bon, c'est juste... Voilà. Mais bon, pour les écouter, non, on n'a pas eu l'occasion d'aller voir des spectacles. Quoi. Très bien, mais il y a plein d'infos pour l'émission C'est Découverte tous les vendredis. C'est tous les vendredis, d'ailleurs, j'en profite pour dire que je serai de retour vendredi 5, je crois, 5 septembre. Donc de 17h à 19h, donc je serai présent. Plein de musique portugaise, plein de soleil, oui, des nouvelles aussi du pays pour certains s'ils veulent. Mais je pense que la plupart des gens qui n'ont pas été ont eu des nouvelles par la famille, quoi. Mais juste pour dire aussi que le comportement des gens, moi avant de partir, j'étais un peu, comment dire, réticent, parce que j'ai entendu dire là-bas, on est mal reçu, ils nous regardent de travers. Bah c'est faux. Je vous dis que c'est faux parce que au contraire les gens étaient contents de nous voir. Mais à mon avis c'est plus dans les petits villages bon que les gens. C'est pas qu'ils veulent pas nous recevoir, c'est que ils ont peur qu'on emmène. Ils ont peur. Ça c'est sûr. Ça se voyait quand vous discutez avec les gens. Ils prenaient bien leur distance. Si vous avez le malheur d'oublier votre masque avant de rentrer dans un magasin, on vous le faisait tout de suite savoir. Moi j'ai vu que du positif. Ici aussi, c'est comme ici, si vous voulez. Mais bon, je pense que les gens ont, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu plus peur quand même là-bas. Voilà. Mais non, ça s'est très très bien passé. C'est pas peur, c'est qu'ils respectent plus. Ils respectent beaucoup. Et puis même en plein air, moi j'ai fait des sorties, par exemple en plein air où il y avait beaucoup de monde. Et ben tout le monde avait le masque. Tout le monde avait le masque sur le visage. Quoi. Ici, on va faire le footing sur les bords de Loire. Pratiquement personne. Maintenant, c'est obligatoire sur la zone d'Orléans. Voilà, ça commence à être et métropole. Mais là-bas, sans qu'on leur dise à ces gens-là, parce qu'il y avait en plein air, j'ai pas eu de comme quoi on devait le mettre quoi. Dans tout ce qui était fermé, oui. Oui, confiné. Mais confiné. Mais j'ai été dans, je veux dire, comme à Fatima, tout ça, il y avait du monde. Tout le monde portait le masque et ça se passait très bien. Non. Honnêtement, non, je regrette pas d'y avoir été passé 3 semaines. J'y serais même resté encore un peu. En tout cas, il fait bon vivre au Portugal. Oui, bien sûr, c'est toujours bon de retrouver. Il y a toujours ces bons repas dans les restaurants, ces bons plats, les plats traditionnels. Voilà, c'est pareil, encore une fois, pour les restaurants, au niveau des restaurants, la queue. J'y ai pas été souvent, mais j'y ai été 2-3 fois. Ça s'est bien passé. Les gens, il y a moins de tables, comme ici. Mettre moins de tables, plus de distance entre les gens. Les gens qui nous servent toujours avec des masques. Non, honnêtement, j'ai pas été surpris de... Enfin là, le virus, il commence à réaugmenter au Portugal quand même. J'ai écouté les infos. Plus, ouais, c'est vrai que... À mon avis, c'est... les déplacements des foules... Les déplacements des gens, tout ça qui amène aussi, c'est sûr. Mais bon, ce qu'il faut se dire, faut respecter tout ça. Ça fait peur quand même. Oui, mais faut pas non plus que... Faut pas que ça devienne la... psychoté, quoi. Là-dessus, faut pas que ça soit la psychose, hein. Faut vivre, tout en respectant ce qu'on nous dit de faire, quoi. Le port du masque, les distances, se laver souvent les mains aussi. Alors c'est pareil, ici, c'est comme ici, vous rentrez dans un magasin, vous avez tout de suite du gel. Au Portugal, il y en a même plus, je trouve, qu'ici. Moi, j'ai vu, par exemple, dans les magasins, avant de mettre vos courses sur le tapis, il faut attendre que la personne d'avant ait enlevé ses courses, la caissière désinfecte, tout est désinfecté, hein. Franchement, tout est désinfecté. Après, Faut faire attention, voilà, dans les distances et puis le port de masque. Disons, les gens qui veulent y aller en septembre, à partir de maintenant, ils peuvent y aller tranquillement. Ah, moi, je leur conseille, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je veux dire, franchement, il n'y a pas plus d'interdits là-bas qu'ici, je veux dire. C'est les mêmes. Hein. Ah non. C'est la même chose qu'ici. Hein. Port du masque et distance et se laver les mains plusieurs fois. Et à chaque fois, pratiquement, quand vous rentrez dans un magasin, vous rentrez, vous désinfectez, vous ressortez, vous désinfectez. Hein. C'est... Non, non, après, au niveau... Alors, oui, ça, c'est mon opinion. Moins de touristes, oui, bien sûr. On a vu moins de gens. Par contre, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde dans les villages. Peut-être les gens des villes qui venaient voir de la famille, des trucs comme ça, quoi. Mais au niveau du tourisme, oui, je pense qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup moins. Oui, ça, ah oui, certainement. Clair. Déjà, tout ce qui est étranger, français, étrangers. Anglais... Après, je n'ai pas trop été dans le sud-sud du Portugal. Je ne sais pas trop... comment ça se passait par là-bas, mais dans nos régions à nous, ouais, ça, en tout cas... Oui, tu as passé des bonnes vacances. J'ai passé des bonnes vacances, c'est ce qu'il faut. Voilà. Moi, pour moi, il n'y a pas eu de soucis. Tu as ramené plein d'énergie pour que, pour toute l'année. Pour toute l'année, oui. Surtout pour aider Radio Arc-en-Ciel. Hein, Bah, oui, il va falloir qu'on s'y remette. Il en faut de l'énergie, hein, parce que en plus, on n'a pas nos spectacles, on n'a pas tout ça. Le prochain spectacle qu'on avait programmé avec Radio Arc-en-Ciel, c'était pour le bal du mois de novembre, je crois le premier ou deuxième week-end de novembre, je ne me souviens pas. Mais ça m'étonnerait. Voilà, on attend après ce qu'on va nous dire. Pour l'instant, il est maintenu. On ne peut pas dire qu'il est annulé. On attend... Voilà, l'évolution, on va attendre... Voilà. Donc c'est qu'au mois de novembre. Hein, mais bon, faut pas prendre nous, on ne veut pas prendre de risques, en tout cas. Non, on respectera toujours les consignes et les directives qui nous seront données par plus haut, quoi. Alors, si vous voulez aider Radio Arc-en-Ciel, devenez adhérent. Voilà, c'est une façon aussi d'aider, parce que c'est vrai que cette année, pour Radio Arc-en-Ciel, ça a été très, très difficile, parce que tous ces événements qui n'ont pas été pu se réaliser... La Saint-Jean, le bal d'avril. Le bal du mois d'avril. Puis quelques petits repas qu'on... Voilà, des petits repas qu'on faisait aussi ici en salle, là. C'est un manque pour la radio, quoi. Donc nous, on continue à avoir des dépenses. Il y a toujours, dernièrement, on a changé du matériel, on a redonné un petit coup de, comment dire, rénovation dans les studios. Bah, c'est toujours des dépenses, et donc oui, on a besoin de tout le monde pour faire tourner la radio. Et bientôt, on va mettre des dons en place, mais bon, on en reparlera. Il y a un truc qui s'est fait, là, on est en train de mettre ça en place, des gens, ils pourront faire des dons directement. À partir de septembre. Septembre, oui, voilà, on en reparlera quand notre présidente sera de retour, comme c'est elle qui a traité le plus le sujet, on en reparlera à l'antenne. Très bien, bon, bah, plein de bonnes nouvelles, quoi. Oui, oui, que du bon, quoi. On continue, on écoute un peu de musique. D'accord. Allez. O que estás a fazer? Estou a arrumar as minhas coisas, vou-me embora, pá. Vais para onde? Vou-me embora, não tenho que ficar aqui a aturar as suas faltas de respeito. Não faças isso. Deixa, pá. Sai. Sai. Mas vais para onde? Vais para onde como? Pagamos o hotel para ficarmos só nós os dois. Estás a fazer confusão no final de semana, pá. Não é bem assim. Não é bem assim o quê? Fica, amor. Eu morro. Estás a seguir para quê? Sincero, no fundo tu sabias, mas ainda assim tu. grande luz. Prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus. Teu desrespeito matou o cupido em mim. Foste egocêntrico, egoísta, alguém de pouco queria só para ti. Mas o que cobraste tu nunca soubeste dar. Não, e ficarei-te de carinho enquanto tu te tens sombra. Mas ainda assim não deixei de ser o vilão. Então agora não. Exatamente 12 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, é o programa do Telefone Toca, que lhe está fazendo companhia, isso até às 12h30, portanto estamos na reta final. Então se por acaso você ainda tem aí uma dedicatória a fazer, não hesite, 0238-434800. E vamos ficar com José Malhoa. Deus olha por ela. Que Deus olhe por nós todos. Dizem que um homem chora por amor ou por saudade. Ainda sinto sua presença. E eu amei de verdade. Meu amigo, estou aqui e lembra-se teu amor. A vida passa num momento e o que morre vira flor. Hoje juntos cantamos a sua canção. Deus olha por ela, faz da minha vida tudo o que quiseres, mas dá-lhe um lugar ao teu lado no céu. Sei que me ouves e digo, Deus, como eu amo, eu canto para ti, minha vida é meu fado, mas dá-lhe um lugar ao teu lado no céu. Aqui lembra ainda esse teu amor. A vida passa no momento e o que morre vira flor. Hoje juntos cantamos a sua tua canção. Pois recordar é viver e é ter Deus no coração. Onde estiveres eu peço, Deus olha por ela. Faz da minha vida tudo o que quiseres, mas dá-lhe lugar ao teu lado no céu. Minha vida é meu fado, mas dá no lugar ao teu lado no céu. Onde estiveres eu peço, Deus olha por ela. Faz da minha vida tudo o que quiseres, mas dá no lugar ao teu lado no céu. Sei que me ouves e digo, Deus, como eu amo pra ti. Minha vida é meu fado, mas dá-lhe um lugar ao teu lado no céu. Se eu te amar e Roberto Leal aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Estamos mesmo na reta final do programa. Resta-nos praticamente dizer até à semana próxima para mais um programa de Telefone Toca, não é? Tout à fait. Et moi, je donne rendez-vous aux éditeurs vendredi prochain, vendredi 5, à partir de 17h dans l'émission Descouverte. Alors, restez bien sur le 96.2 pour écouter Manu. Et puis, il faut l'appeler pour l'encourager pour qu'il parle un peu plus, allez. Des fois, rien dire, c'est pas plus mal non plus. Ouais, tu me diras. Ouais. Là, écoutez, je souhaite un bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent. Alors, c'est presque l'heure de l'apéro. Hein. Oui, presque. Mais on va faire attention quand même parce que. L'apéro, là, toujours avec modération. Mais là, il y a eu un petit peu d'abus pendant les vacances, donc là, on va essayer de faire un peu plus attention maintenant, quoi. T'as fait de l'abus dans... Non. Juste un peu. Moi, personne. Non, ça a été. J'ai pas trop bougé. Non, ça va. Non. Bon, bah, très bien. En tout cas, merci pour avoir passé dans l'émission des Téléphones Sun. Je mélange un peu le français et le portugais. Hein, ouais, parce que je parle tout le temps en français, donc du coup, t'essaies de me suivre. Ouais, voilà. En tout cas, c'est toujours un immense plaisir de recevoir les animateurs dans les émissions. Et c'est toujours un plaisir d'être avec nos auditeurs. Hein. Tout à fait. Ben, en tout cas, moi, je te remercie de m'avoir permis de parler à l'antenne, Lionel. Ça t'a ouvert un petit peu le chemin pour vendredi prochain. Vendredi, voilà. Au cas où il a oublié le micro, les boutons. Ah, il y aura peut-être des petits trucs à me repérer au début, mais bon, non, ça va aller. En tout cas, merci du passage et puis merci à toi. On reste avec Uma Casa Portuguesa, une chanson qui a été faite pendant la quarantaine. C'était des artistes qui ont fait ça à distance et je trouve que c'est assez sympa. On écoute. Numa casa portuguesa, com certeza, em quarentena. É a nossa casa. Ora, está aí que bom que é essa casinha. De quarentena, mas com alegria. Numa casa portuguesa fica bem o marido a pôr a mesa. Ninguém bate à nossa porta, ainda bem, porque a gente já está tesa. Fica bem esta ciência, fica bem, ter paciência e ter cuidado. A alegria da virose é beber mais uma dose e depois cair para o lado. Quatro batatas no prato, um cheirinho a bacalhau. Um vinho do mais barato, ao centeio e ao pau. Quando esta capa não vejo e o dinheiro está por um fio, não se pode dar um beijo nem pagar ao senhorio. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. O conforto é muito pouco em quarentena, cada um em sua cama. O sofá e a TV são o cinema, e nem se despe o pijama.

cai do céu, venha pedir o teu perdão. Não respeito em tua lei, fiz uma separação. Mas meu pai, sei que toquei por amar o amor proibido. Sei que fui de encontro à lei, o teu novo mandamento. Terá comigo, sem foi culpa o meu destino. Senhor, sei que sou pecador, por amar sou o meu. Perdão eu peço a ti, Senhor, que esteja no céu. E essa cruz tão pesada que terá comigo, sem foi culpa o meu destino. Senhor, sei que sou pecador, por amar sou o réu. Perdão eu peço a ti, Senhor, que esteja no céu. Por ti, roubarei a luz de um sol.

vez que sou eu quem está chorando, porque me amas só de vez em quando. Amor, amor, de vez em quando. Ai, amor, amor, só de vez em quando. Porque me amas só de vez em quando. Não vês que sou eu quem está chorando. Porque me amas só de vez em quando. Amor, amor, de vez em quando. Ai, amor, amor, só de vez em quando. Porque me amas só de vez em quando. Não vês que sou eu quem está chorando. Porque me amas só de vez em quando. Amor, amor, de vez em quando. Ai, amor, amor, só de vez em quando. Amor, amor, de vez em quando. Ai, amor, amor, só de vez em quando. Não sigo em teus braços o mesmo calor. Já não sigo em teus braços o mesmo sabor. A tua voz já não dá a mesma ternura. Teu carinho, onde está o teu carinho? E o clamor, se já não me cares, meu amor, por favor, manda-me embora. Sonhos meus. Vai, sai do teu caminho. Ao outro teu querido, que sejas feliz. Manda-me embora. de mí. Todo te ha pedido, sans destruir, a ver. Já não me sinto dos braços, o mesmo calor. Já não sinto em teus beijos. Ai, meu Senhor, a tua voz já não tem a mesma ternura. O teu olhar indiferente. Ai, meu Senhor, teu carinho. Onde está o teu carinho? E outrora, já não tocares teu amor. Por favor, manda-me embora. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Mmh.